Oi, gente, cá estou eu com essa voz acabada de um feriadão imenso. Só se for para vocês, né? Porque eu trabalhei pra caramba, para não falar outra palavrinha não muito adorada por estas bandas. Pois, Trixie Mattel e o seu Cotidianas, o seu, nosso, o de todo mundo, Cotidianas da Drix. Um monte de coisa para falar. E eu já começo pedindo para quem é fã da Liga da Justiça, para quem está é fã da Marvel, é fã da DC, não estamos aqui para ficar de picuinha, mas só para. Porque eu amo tudo, gente. Eu amo o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, como eu amo Batman e a Mulher Maravilha. Ou seja, não tem briga para mim. Falta de vergonha de trazer um filme que ficou bem abaixo de toda a estrutura de Avengers, né? Então eu falei lá no Feminine Além, corre lá, em colunas, na telona, eu coloquei tudo que eu achava de bom e de ruim, na minha opinião de fã. Quero ver se vocês pensam da mesma forma. Corre lá. E coloca ali embaixo, comenta ali embaixo, viu? www.femininalem.com.br, procura a coluna na telona, ok? Gente, a Electric Dreams, antologia da Amazon, inspirada pela obra de Philip K. Dick, teve data de estreia revelada. O seriado passa a ser transmitido no serviço de streaming Amazon Prime Video a partir do dia 12 de janeiro, lá nos Estados Unidos. A informação é do site Deadline. Os capítulos não têm ligação entre si e cada um será inspirado em um conto de Philip. Os textos do autor são responsáveis por adaptações cinematográficas como Blade Runner, O Vingador do Futuro, Minority Report, A Nova Lei, O Homem Duplo e as. Desculpem, gente. E a série The Man in the High Castle. O programa será estrelado por Bryan Cranston, de Breaking Bad, Janelle Monáe, de Estrelas Além do Tempo, Richard Madden, de Game of Thrones, Laura Pulver, de Sherlock, Vera Farmiga, de Bates Motel, Steve Buscemi, de Fargo, Anna Paquin, de True Blood, Terrence Howard, de Homem de Ferro. E gente mais pra caramba, né? Geraldine Chaplin, Benedict Wong, perdão, enfim. O seriado é resultado de uma parceria entre a Sony e o Channel 4, a emissora que criou Black Mirror no Reino Unido antes da mesma ser adquirida pela Netflix. Tomara que seja bacana. Na sexta-feira aí agora, estreou a terceira temporada de Gomorra na Itália, seu país de origem. A gente atraiu mais espectadores do que o aguardado primeiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones. O drama sobre a máfia foi assistido por cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto a série da HBO foi vista por 532 mil pessoas. Inspirada no livro de Roberto Saviano, Gomorra mostra a política violenta da máfia camorra e terminou sua segunda leva de episódios em um momento de tensão. A ansiedade era tanta que a Sky, emissora da produção, disponibilizou os dois primeiros episódios nos cinemas antes da estreia da TV. E a atração liderou a bilheteria. O sucesso da série fez com que ela fosse exibida em mais de 190 países. No Brasil, o canal HBO Max levou ao ar até então a primeira temporada. Vamos ver, né? Já estreou lá a terceira. E aí a HBO não vai trazer a segunda pra gente, não? Com o elogiado Liga da Justiça nos cinemas, a Warner já começa a mudar seu foco para outra questão, a permanência de Ben Affleck no universo estendido da DC. Desde julho, após o painel do estúdio da Comic Con, rumores vêm surgindo sobre uma possível saída do astro. E agora, segundo o Screen Rant, a Warner já teria um novo intérprete para o Homem-Morcego. Pois é, Jake Gyllenhaal, o Abutre. Esse cara é demais. A informação não confirmada ainda partiu do diretor e youtuber canadense John Campea. Em seu canal na rede social de vídeos, o cineasta afirmou que conversou com fontes ligadas ao diretor Matt Reeves, escalado para comandar e roteirizar The Batman, próximo filme solo de Bruce Wayne, após a saída do próprio Affleck de ambas as funções, e que esses informantes revelaram que o realizador já está pensando em um futuro com o indicado ao Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain no papel principal. Vocês lembram? Pois é. Segundo Campea, no entanto, a única certeza é que Affleck não seguirá. Tá? Inclusive, o blogueiro afirma que esta decisão foi tomada no último mês de fevereiro. Como reportado anteriormente, a Warner e Reeves desejam realizar uma nova trilogia para o Homem-Morcego e o ator e diretor de Argo. Atualmente com 45, não seria jovem o suficiente para protagonizar um trio de filmes de ação. Por outro lado, a contratação de Gyllenhaal não passa de uma possibilidade no momento. De acordo com o YouTube, reuniões entre o intérprete e Reeves já aconteceram, mas ainda não há nada confirmado. Caso o fator idade realmente tenha pesado contra a Affleck, que Gyllenhaal com 36 seria uma escolha mais plausível para dar continuidade à saga de um dos mais importantes heróis da DC. Quando iniciou, acho que até caberia um mais novinho aí, não tem um nome ainda na cabeça. Mas de 36 para 45, acho que até o mais novinho aí, né? 30 anos, né? Não sei. Não me vem ninguém na cabeça, não. Quando iniciou a trilogia, Christian Bale tinha 31, interpretando o personagem até os 38. Olha o que eu acabei de falar. Ainda vale lembrar que o próprio Gyllenhaal fez testes para o Batman de Christopher Nolan. Desse modo, é possível perceber que o ator certamente já tem alguma familiaridade com o personagem. Mas ó, ainda acho que tinha que ser o mais novinho. Se o rumor for confirmado nos próximos meses, Gyllenhaal poderá assumir outra identidade que não a de Bruce Wayne, seja nos quadrinhos ou nas animações. A armadura do maior detetive do mundo já foi envergada por outros personagens, tais como Dick Grayson, mais conhecido como Robin, Terry McGinnis e Jean Paul Valley. Assim, para não bagunçar a linha temporal, Reeves e Warner poderiam fazer a transição da era Affleck para a era Gyllenhaal ao trocar também os personagens. Campea também aventa a possibilidade de que o Batman de Reeves se passe antes dos eventos de Batman vs Superman, servindo como prequels, ou até mesmo ignore por completo o arco narrativo estabelecido no universo estendido da DC. De uma forma ou de outra, o YouTuber faz questão de ressaltar que a informação não passa de rumor. Agora, essa ideia de ter passado antes, né, dos eventos de Batman vs Superman, acho bem bacana, servindo como prequels, né? Acho bem legal, viu, gente? Vale a pena. Só acho. George Clooney vai estrelar e dirigir uma minissérie de 6 episódios baseada no clássico Cat 22, Ardil 22 no Brasil, do escritor Joseph Heller. O projeto é das produtoras Paramount TV e Anonymous Content. Anonymous. Ok? Contente. E ainda não foi negociado com nenhuma emissora. A história se passa na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha o capitão Johnny Ossarian, um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos que se revolta com a regra conhecida como Catch 22, que especifica que a preocupação com a própria segurança em face aos perigos reais imediatos é o processo de uma mente racional. Clooney será o coronel Catch Cards. A atração marcará o retorno do ator a um papel regular na TV desde que ele deixou o meu querido ER no início dos anos 90. A CW anunciou que Black Lightning vai estrear em 16 de janeiro de 2018, fazendo dobradinha todas as terças-feiras ao lado de The Flash. Assim, o show assume o lugar anteriormente ocupado por Legends of Tomorrow, que, ao contrário das outras séries do Arrowverse, só retorna no hiato em fevereiro, numa data ainda a ser consolidada. Black Lightning contará a história de Jefferson Pierce, metal-humano com a habilidade de gerar e manipular a eletricidade, que teve sua era de glória como herói do Raio Negro, mas abandonou tudo a pedido da família. Anos depois, aposentado, diretor de uma escola, ele é forçado a voltar para sua vida de vigilante quando suas filhas correm perigo. Uma das mais premiadas e elogiadas séries atuais. Aliás, sinceramente, eu sou apaixonada. Não sei como é que vai ser daqui pra diante. Transparent acaba de perder o seu protagonista. O ator Jeffrey Tambor venceu dois Emmys pelo trabalho como o patriarca de uma família que revela ser transexual e passa a se chamar Maura. Tambor deixou a série nesta semana em meio a acusações de assédio sexual feitas por uma assistente e uma atriz convidada. Ele emitiu um comunicado sobre sua saída. Interpretar Maura Pfeffman em Transparent tem sido um dos grandes privilégios e experiências em minha vida. O que se tornou claro nas últimas semanas, no entanto, é que esse não é o trabalho com o qual me comprometi há alguns anos. Eu já deixei claro que me arrependo de se qualquer ação minha foi mal interpretada por qualquer um como sendo agressiva, mas a ideia de que eu iria deliberadamente assediar alguém é simplesmente e totalmente mentirosa. Dada a atmosfera politizada que parece ter atingido nosso set, eu não vejo como posso retornar para a série. Bom, né, a gente não viu para julgar, mas o discurso dele foi bem diferente de Kevin Spacey, né? Se vocês lembram, Kevin Spacey chegou a bater martelinho. Então, é uma pena. Bom, a série acabou, né, gente? Vamos acabar porque não existe Transparent sem Maura. É completamente fora de cogitação. A quarta temporada da série foi lançada em setembro e a próxima ainda não começou a ser produzida. Criada por Jill Soloway, a série é exibida pela Amazon. Tambor está gravando a quinta temporada de Arrested Development e vai ser exibida pela Netflix. Bom, tomara que gravem pelo menos um final aí, né, para Transparent, né, por favor, porque é muito boa. A nova temporada de Demolidor deve iniciar suas gravações esta semana. Em Nova York, avisos sobre elas estão colados em postes para que os transeuntes e motoristas possam se orientar sobre o fechamento de ruas e calçadas. Os avisos mencionam o codinome que a série usa, Ringside S 3. A nova temporada deve ter o retorno de Wilson Fisk, o rei do crime, interpretado pelo versátil Vincente D'Onofrio, e os novos episódios só devem estrear ano que vem, gente, provavelmente no segundo semestre. Por isso, aquietem os seus fachitos. Por mais que os filmes de um festival de cinema tratem de assuntos muito distintos, é interessante como sempre encontram um diálogo frutífero um com o outro, mérito da curadoria, é claro. No 25º Mix Brasil, dois filmes apresentados no mesmo dia retratam o modo como homens gays foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Minha Maravilhosa Berlim Ocidental e Town of Finland. O documentário Minha Maravilhosa Berlim Ocidental, dirigido por Jochen Rick, relembra a época de perseguição aos alemães gays devido a uma lei nazista que permitia prender cidadãos LGBT. A criminalização só foi eliminada por completo nos anos 90, de modo que uma série de homens relembra as dificuldades que sofreram, mas também os episódios divertidos devido às tentativas de driblar a censura e a polícia. O filme traz excelente material de arquivo e uma articulação rara entre a história, a política e a sociedade. Poderia apenas dar maior atenção às mulheres, praticamente excluídas do discurso. Town of Finland é representante finlandês na corrida ao Oscar 2018, efetuou um retrato do desenhista Touko Laaksonen, responsável por uma série de desenhos sobre homens musculosos vestidos em couro em relações homossexuais. A biografia, dirigida por Domi Karkoski, busca retratar a opressão da época, quando o artista chegou a ser preso por se relacionar com outros homens. No entanto, o filme adota um tom exagerado, com fotografia escura demais e personagens coadjuvantes que nunca se desenvolvem muito bem. Mesmo assim, gente, serve para defender a livre expressão artística e popularizar a figura do artista gay. Clap, clap para essa ação aí. Um dos mais notórios psicopatas do século XX faleceu neste domingo, 19 de novembro, em Bakersfield, na Califórnia. Charles Manson morreu de causas naturais aos 83 anos, no Hospital Kent County. County, onde estava internado há dias. Manson foi o líder e criador da família Manson, culto que atormentou Hollywood no final dos anos 60, ficando conhecido por uma série de assassinatos. O mais marcante foi o da atriz Sharon Tate, à época grávida do diretor Roman Polanski. Em 71, Manson e quatro membros de seu culto foram condenados à pena de morte pelos crimes. No ano seguinte, o estado da Califórnia extinguiu a pena capital e a condenação foi convertida em prisão perpétua. O impacto da família Manson na cultura pop hollywoodiana foi enorme, gerando inúmeros livros, filmes, músicas e programas de TV. Os crimes e o ano de 1969 serão tema, inclusive, do próximo filme de Quentin Tarantino. A história também esteve presente na atual temporada de American Horror Story e na série Aquarius. Ou vocês acham que eu ia falar desse cara terrível à toa? Não, né? A quarta temporada de Gotham já está a todo vapor e tem como principal novidade o fato de Bruce Wayne começar a usar uma armadura, se aproximando cada vez mais do Batman. O Adoro Cinema conversou com o jovem ator David Mazouz durante a Nova York Comic Con e colheu algumas informações sobre a nova versão do personagem. Segundo o ator, o comportamento de Bruce irá mudar muito ao longo da temporada, inclusive com ele adotando mais o perfil do garoto playboy mimado. O que vivemos no início da temporada foi só um aperitivo, gente. Vai ter coisa interessante aí. Isso vai aumentar 6 milhões de vezes nos próximos episódios, ok? Bruce vai se tornar uma pessoa diferente por causa de uma tragédia que acontece. Ele vai se tornar alguém que ninguém se orgulha. Especialmente Alfred. Será muito sombrio, mas é ótimo interpretar isso, disse o menino. Filmamos uma sequência incrível que está no episódio 7. Quando vocês virem, vão entender do que estou falando, disse o menino. Ó, praticamente um homem feito, cara. Não será tão divertido, de ver quanto foi divertido de fazer. Mas foi incrível. Mal posso esperar para que vocês vejam, né? Apontou Massus. Sobre vestir um uniforme, ele viu um grande problema, que não tem relação nenhuma com o desenvolvimento do personagem. O traje é muito quente, especialmente quando estamos filmando ao ar livre durante o verão sem ar-condicionado. O traje sempre me deixa suado. Oh, querido, a gente quer saber disso. Mas o traje significa mais que o sofrimento de David. Ele também vai gerar consequências, nos relacionamentos de Bruce com os outros personagens da produção. Acho que todas as relações de Bruce. Me perdi. Onde eu estou? Calma, gente, me perdi no roteiro. Acho que todas as relações de Bruce vão mudar drasticamente nessa temporada. Lucius Fox vai começar a fornecer aparatos e tudo que o Bruce precisa para ser um vigilante bem-sucedido, tá? Alfred e Bruce vão encontrar seu pior momento. Pô, né? Óbvio. A relação deles vai se tornar muito sombria. Quando Bruce matou Alfred, ele estava sendo influenciado. Dessa vez ele só vai ser o idiota. Não quero falar muito sobre isso para não revelar as coisas. Nessa temporada, o poder é um tema muito forte. Todos querem controlar Gotham. O Pinguim vai tentar da sua forma, Gordon da sua outra, e Bruce vai desenvolver seu próprio caminho como vigilante. E por isso ele vai entrar em conflito com muitas pessoas. Então, a relação dele com Gordon será severamente danificada e eles não serão mais os mesmos porque não serão mais amigos por um tempo, destacou o jovem de 16 anos. Intérprete de Alfred, Sean Pertwee, também falou um pouco sobre a mudança na dinâmica entre Bruce e seu personagem na atual temporada. Nós exploraremos um território que eu desesperadamente queria explorar, que é a relação entre Alfred e Thomas Wayne, quando ele ainda estava vivo. Nós veremos Bruce e Alfred se separando, veremos o passado de Alfred, veremos como ele era. Isso não será nada bonito. Ele sofre de estresse pós-traumático e ele precisa do rapaz tanto quanto o rapaz precisa dele. E quando ele não tem alguém para cuidar, ele perde o controle, começa a voltar a ser a pessoa que era. Na primeira temporada, vimos a visita do passado na forma de Red, quando Alfred voltou a ser o cão de guerra que foi por um tempo, um assassino frio, um matador de elite, revelou o ator. Ou seja, vai vir muita coisa bacana aí, hein? Só isso que eu falo. Elsa Soares já havia feito um clipe para a faixa Carne, lançada no começo da década passada, escrita por Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisses. Nessa segunda, 20, o Dia Nacional da Consciência Negra, ela liberou um novo vídeo para a canção, repleta de críticas ao racismo, com o emblemático refrão que diz: "A carne mais barata do mercado é a carne negra." O vídeo traz imagens de Elza e também da judoca Rafaela Silva. Isso porque as duas também estrelam um mini documentário lançado junto ao clipe de A Carne. Trata-se de duas mulheres, duas vidas, uma luta que explora brevemente as vidas de uma das maiores cantoras da história do país e da judoca campeã mundial e olímpica, com destaque para os aspectos em comum das trajetórias delas, duas ícones negras. O projeto completo, chamado Carne Negra, foi criado pela Conspiração Filmes e tem patrocínio do Banco Bradesco. O clipe de A Carne foi comandado pelo coletivo Mook, enquanto o mini documentário teve direção da dupla Banzai, sendo que ambos integram o casting da Conspiração. O guitarrista e compositor Malcolm Young, fundador do AC/DC, morreu, gente, nesse sábado, dia 18. Desde cedo, quando a notícia foi divulgada pela internet, diversos músicos, amigos, artistas, celebridades tomaram as redes sociais para lamentar a morte e fazer homenagem ao músico que tinha 64. Estava afastado da banda australiana desde 2014, sofrendo de demência. Ozzy Osbourne foi até o Twitter e postou uma foto de Young escrevendo: "Muito triste em saber da morte de outro amigo, Malcolm Young. Sua falta será profundamente sentida. Deus abençoe o AC/DC." Paul Stanley, vocalista e guitarrista do Kiss, chamou Young de motor essencial do AC/DC. Um fim trágico para um ícone às vezes não celebrado, um dos verdadeiramente grandes. RIP, acrescentou. No Instagram, o guitarrista do Guns N' Roses, Slash, pediu um momento de silêncio para Malcolm Young, dizendo que este sábado é um dia monumentalmente triste para o rock and roll. O baterista do Dream Theater, Mike Portnoy, por sua vez, contou que tinha acabado de sair de um palco coincidentemente na Austrália. "Muito triste, um dos maiores guitarristas ritmos de todos os tempos." Entre os nomes que homenagearam Malcolm Young estão Edvan Halen, Joe Elliott, Joey Satriani, Tom Morello, Ryan Adams, and muitos outros. Até mesmo alguns diretores de cinema, incluindo Edgar Wright em Ritmo de Fuga, de 2017, e James Gunn, de Guardiões da Galáxia, volume 2, escreveram também palavras amistosas ao ex-guitarrista do AC/DC. Que siga em paz. A sequência de Animais Fantásticos e onde Habitam teve a primeira foto oficial e o título revelados. O filme vai se chamar Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. A sequência vai mostrar Newt Scamander e o jovem Albus Dumbledore tentando derrotar o feiticeiro do mal, Grindelwald. Nos papéis principais, Ed Redmayne, Jude Law e Johnny Depp. Este é o segundo de cinco filmes planejados para levar o mundo criado por J.K. Rowling às telas. Todos devem ser dirigidos por David Yates. A produção atual deve chegar aos cinemas dia 16 de novembro do ano que vem, mas já tem aí uma sequência para vocês darem uma olhada. Perdão, sequência não, a foto oficial para vocês darem uma olhada no Gogli, tá? O longa, do qual Henry Cavill ainda irá participar provavelmente, é a sequência do Homem de Aço de 2013, que teve sucesso, que o ator apareceu mais recentemente em Liga da Justiça. Há uma oportunidade incrível para contar a história do Superman. Agora é uma chance fantástica de mostrá-lo em todas as suas cores e contar um filme complexo, movido pelo personagem, que é baseado na história e tem aquela sensação incrível de esperança e alegria. Um filme positivo que tem algumas lições lá também, disse o ator. No primeiro filme, Kal-El é enviado à Terra e adotado por um casal de fazendeiros. O menino é criado por Clark Kent e cresce tentando entender e controlar seus poderes com a supervisão dos pais, até que se torna o Superman e enfrenta o General Zod, que vai à Terra em busca de vingança. Homem de Aço 2 não tem data de estreia. Aguardemos. A quarta temporada da comédia da Netflix, a ótima, maravilhosa, quem não conhece ainda, pelo amor de Deus, criada por Martha Kaufman e Howard Morris de Friends, já tem data para retornar à Netflix e aos nossos corações. Contando com Lisa Kudrow, a eterna Phoebe, como a terceira integrante do grupo, a série estreará no serviço de streaming no dia 19 de janeiro. Grace Frank conta a história de duas senhoras interpretadas por Jane Fonda e Lily Tomlin. Preciso falar mais alguma coisa? quase que não, que descobrem que seus respectivos maridos, Martin Sheen e Sam Watterson, mantinham o caso conjugal e decidem casar. Solteiras na terceira idade, elas se tornam grandes e inusitadas amigas. Imagina quando entrou a Lisa Kudrow, gente. Vamos falar que deve estar incrível essa nova temporada. O canal CW divulgou o trailer do aguardado crossover entre as séries do Arrowverse. O evento será exibido nos Estados Unidos em duas noites, começando com Supergirl e Arrow na segunda, 27 de novembro, e terminando com The Flash e Legends of Tomorrow na terça, 28 de novembro. De acordo com a sinopse oficial, os super-heróis se reúnem para comemorar o casamento de Barry e Iris, mas as coisas dão errado quando vilões nazistas da Terra-X atacam a cerimônia. Lembrou vocês o casamento de Lois Lane, das tentativas do casamento de Lois Lane e esse menino Clark Kent? Lembrou vocês? Também lembrou eu. Também lembrou eu. Pois é, gente, o crossover já está liberado, é só vocês googlarem que vocês vão achar. O clássico francês Os Miseráveis, obra-prima de Victor Hugo, vai virar série. A adaptação será realizada pela BBC e a produção já tem data para ser filmada meio do ano que vem. O site The Knowledge, que divulgou a informação, disse ainda que as locações acontecerão na Bélgica e norte da França. O premiado romance de Victor Hugo conta a história de um ex-prisioneiro, Jean Valjean, que luta para reescrever seu passado enquanto foge do policial Javert. A obra foi adaptada para os palcos inúmeras vezes como musical. Além disso, já ganhou as telonas, sendo que sua última adaptação para o cinema, feita em 2012, foi protagonizada por Anne Hathaway, Hugh Jackman e Russell Crowe. A princípio, a série Os Miseráveis contará com seis capítulos com roteiro escrito por Andrew Davis, que fez House of Cards. 15 bandas de rock agitam os palcos de Itajaí, em Santa Catarina, nas noites de 24 e 25 de novembro, sexta e sábado agorinha. O Mercado Pirata Bar de Balneário Camboriú, conhecido por fomentar a cena underground da região, recebe grupos brasileiros e internacionais no centro, nos centro, centro eventos de Itajaí para a estreia do Craca, que é o Cerveja Rock Arte Cultura Comida e Amigos Festival. O headliner do evento é CJ Ramone, ex-baixista dos lendários Ramones. Após 2 anos, o músico retorna ao país para a turnê de divulgação do terceiro disco solo, American Beauty, lançado em março. A segunda atração internacional do Kraka também está ligada aos Ramones. Produtor, baixista e presidente da fábrica de guitarras Mosrite, American, ou Mosrite. Por que eu estou com esse sotaque russo, gente? Mosrite. Coisa estranha. Americana, Jiro Okabe já trabalhou como icônico baixista Richie Ramone e traz três canções assinadas por CJ no mais recente álbum dele, My Revolution, motivo da vinda ao Brasil. O line-up do Kraka é completado por bandas do sudeste e do sul do país: Tropical Caos, Apicultores, Clandestinos, Daniel Beleza e Os Corações em Fúria, The Dead Rockers, The Mullet Monster, Mafia, entre outros. Além de muita música, o festival oferece quatro opções de restaurantes regionais, inclusive com pratos veganos, e urgente, ainda rola ingressos à venda. É possível adquirir o passaporte, que dá acesso aos 2 dias por R$ 100, ou entradas individuais para a sexta ou para o sábado por 80. Rola aí meia entrada. O Kraka Festival vai rolar no dia 24 e 25 de novembro, a partir das 18, no Centro Eventos Itajaí, Pavilhão Anexo, Avenida Ministro Victor Condé, 303, Itajaí, Santa Catarina. John Rhys Davies não está muito contente com a ideia da série inspirada em O Senhor dos Anéis, não, gente. O intérprete de Gimli na franquia cinematográfica dirigida por Peter Jackson acredita que o pobre Tolkien deve estar se revirando no túmulo com a ideia. Pois é a opinião do cara. Ao contrário de Sean Astin, que se mostrou empolgado com a ideia, o ator afirma que não entende motivos de fazerem de O Senhor dos Anéis uma série de TV. Gente, nem eu. Juro que nem eu. especialmente por ser algo totalmente sem princípio e ganancioso por dinheiro. Essa é a questão. Isso aí foi ele que falou, tá? Não fui eu, não. Essa é a questão. Não é sobre fazer melhor, é sobre ganhar mais dinheiro. Só isso. Se eles pensam que podem ganhar mais dinheiro, então eles vão ganhar, disse ele em entrevista ao Den of Geek. Rhys Davies ainda aproveitou para fazer uma sugestão para os estúdios produtores: pegar outras obras de fantasia que se inspiram nos escritos de Tolkien. Isso faria uma descrição muito mais interessante das palavras de Tolkien em um mundo como esse. E você sabe que há centenas e centenas de jovens escritores que fizeram suas contribuições. E se eu fosse um produtor de filmes de peso, é para aí que eu estaria olhando, porque isso dá aos atores mais chances e ainda é uma grande homenagem a Tolkien. Custa menos fazer e será original e novo. Produzida pela Amazon Studios, a série do Senhor dos Anéis será ambientada antes dos eventos de A Sociedade do Anel, em uma produção de múltiplas temporadas e possíveis spin-offs. Ou seja, vai ser um mundo só de Senhor dos Anéis, né? Eu achei chatão. Eu tô com John, eu não concordo, viu? Não concordo, não. A animação vencedora do Oscar, Os Incríveis, vai finalmente ganhar uma continuação. O projeto ficou anos na gaveta da Disney e da Pixar, mas agora é uma realidade, com data de estreia prevista para dia 28 de junho de ano que vem. Os Incríveis 2 acaba de ganhar seu primeiro teaser oficial, que você confere goglando. A história irá começar exatamente do ponto em que terminou o original, com a família incrível descobrindo os poderes do bebê Zezé. Uma pequena amostra já pode ser vista no vídeo que vocês vão procurar, que está muito legalzinho. Star Wars: Os Últimos Jedi nem estreou nas telonas e já está batendo recordes. Em uma conferência realizada na França, Rian Johnson, o diretor do longa, revelou que a produção vai bater a marca de 2 horas e meia de duração, números nunca antes alcançados em nenhum filme da franquia. As informações são do IGN França. Com isso, ainda confusa, Rey vai ter muito tempo para se descobrir e enxergar o que a figura de Luke Skywalker representa. No filme anterior, a jovem encontrou com o recluso Jedi e agora vai aos poucos tentar entender o balanço da força a partir dos ensinamentos dele. Enquanto isso, o primeiro império de Kylo Ren prepara seu ataque impiedoso. Star Wars: Os Últimos Jedi estreia dia 14 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil. Aguardemos todos em pânico. Comendo os dedos. Michelle Williams está negociando sua participação em Let It Fall Back, anteriormente intitulado Rio, novo thriller do cineasta italiano Luca Guadagnino. Cineasta italiano Luca. Tá, gente? Não vai rolar esse sobrenome. Produzido pelo Estúdio Canal, o roteiro de Steven Knight, de Aliados, acompanha um repórter financeiro, que é o Jake Gyllenhaal, que viaja ao Rio para visitar seu rico amigo Benedict Cumberbatch. Mas acaba o Doctor Strange, para quem não está ligando, o um nome é outro, ou Shakespeare. Mas acaba envolvido num audacioso plano para fingir a morte do segundo. O papel de Michelle Williams ainda não foi divulgado, mas já estamos torcendo para o longa realmente ter locação de Cidade Maravilhosa, não é o caso. Vale lembrar que Williams e Gyllenhaal trabalharam juntos no aclamado O Segredo de Brokeback Mountain e são grandes amigos na vida real. E tanto que ele é padrinho de Matilda, filho da atriz com o saudoso Heath Ledger. Let It Fall Back ainda não tem previsão de lançamento, mas a agenda de Michelle Williams está bem lotada. Escalada para Venom, a moça aparece em 3 filmes nos próximos meses: o musical O Rei do Show, o elogiado drama de Todd Haynes Sem Fôlego e Todo o Dinheiro do Mundo, que atualmente passa por refilmagens, já que Christopher Plummer vai substituir Kevin Spacey no projeto. Ou seja, a vida de Kevin Spacey acabou. É o caso. Uma das discussões mais curiosas do ano foi resumida da maneira mais bizarra nas redes sociais. Hashtag MustacheGate. O escândalo descabido e irônico teve como alvo o bigode do Superman de Liga da Justiça. Isso porque Henry Cavill deixou o trecho de barba sobre os lábios crescer para a Missão Impossível 6 e não pôde tirá-lo para regravações do filme da DC por obrigação contratual. Apesar do imbróglio, o ator britânico conta que foi simples gravar o longa com seu belo bigodão. Não precisou cobrir nada. O que fizemos foi tentar colocá-lo o máximo possível sobre o lábio, então eles meio que passaram cera em cima, conta Cavill, acrescentando que também foi necessário colocar pontos em seu rosto para que depois a computação gráfica pudesse entrar em ação e remover seu bigode digitalmente. Foi sem substituição de rosto, mas algum aspecto do CGI que eles possam aplicar sobre o meu rosto. E sim, eu estava todo coberto de pontos e tinha um bigodão. Foi definitivamente um novo visual para o Superman. Que bom que foi fácil para Henry Cavill atuar com pelos, cera e pinos por todo o rosto. Por outro lado, o resultado foi terrível. Já na sequência de abertura de Liga da Justiça, somos impactados com a presença do Superman na telona, mas não por sabermos que seu status atual é morto. O motivo é o péssimo trabalho de computação gráfica e utilizado para a remoção do bigode do ator. Que Joss Whedon nem tivesse gravado essa cena inicial, viu, gente? Ou deixado na sala de edição. Haja visto o fato de que essa introdução ser bacaninha, mas de fato dispensável. Além da dúvida se o ator em cena era o próprio Henry, a remoção rende críticas e, é claro, piadas, além de dar ares de premonição ao Mustache Gate. Polêmica, enfim, justificada. Coisa doida, né? A segunda temporada de Stranger Things aumentou o universo da série, nos apresentando novos personagens fora da cidade de Hawkins. Os criadores da série, Matt e Ross Duffer, comentaram sobre a chance de retorno de Kelly, a irmã de Eleven, para uma próxima temporada. Callie, perdão. Para uma próxima temporada, dizendo que eles ainda estão no início das programações para a terceira, mas que seria estranho se ela não aparecesse e essa parte da história não fosse resolvida. As chances estão da personagem retornar. As chances, então, da personagem retornar são altas. Apesar de se falar muito sobre a próxima temporada da série, o anúncio oficial ainda não foi feito. E, para fechar hoje aqui, Gambit, filme derivado de X-Men, que terá Channing Tatum, como protagonista, contratou sua personagem feminina principal, segundo a Variety, Lizzie Caplan, de Cloverfield e Master of Sex, é escolhida, mas sua personagem não foi detalhada ainda. A Fox não se pronunciou sobre a contratação. Provavelmente Caplan ficará com o papel de Bella Donna Boudreaux, que nas convocações de elenco era descrita como caucasiana entre 20 e 30 anos, alta, estonteante, esbelta, uma parisiense glamourosa. A personagem é interesse amoroso de Gambit. A família Boudreaux estará no filme e em seu papel pode se estender até vários filmes. Senhor Sinistro deve ser o antagonista. Segundo o rumor anterior, a história do filme deve focar na origem de Gambit e como ele se relacionava com duas gangues de Nova Orleans. A Guilda dos Ladrões e a Guilda dos Assassinos, Gorvin Binsky, de Piratas do Caribe, será o diretor do longa. Anteriormente, Gambit contaria com Lia Seydoux como Belladonna Boudreaux, o primeiro amor do mutante, mas a contratação nunca se confirmou. Além disso, rumores indicam que Daniel Craig seria o Senhor Sinistro no filme. Joshua Zoetermelk, de Robocop, assina uma das versões do roteiro e chegará aos cinemas em fevereiro de 2019, mais especificamente no dia 14, o famoso Valentine's Day, o Dia dos Namorados dos Estados Unidos. E eu tenho uma notícia aqui que eu tinha que procurar e eu perdi no meu, como é que chama? No meu roteiro, que Camila Boto até me ajudou, me mandou essa notícia. É a seguinte, só para fechar, né? Aquela coisa bem bacana, né? Bom, marido de Angélica teria ganho prazo até dezembro para decidir se sai candidato. A Globo já estuda como pode ficar sua grade de programação nos sábados à tarde, caso Luciano Huck decida disputar a presidência da República. Se o apresentador concorrer às próximas eleições, Márcio Garcia pode assumir o seu lugar. A informação é da coluna Zapping, do jornal Agora São Paulo. Nesta segunda, aí passada, a emissora carioca já disse que mês que vem é o prazo final para que ele decida se vai seguir como apresentador ou tentar substituir Michel Temer. Neste caso, a Angélica também sairia do ar, embora esteja tocando um novo formato para dar lugar ao Estrelas no ano que vem. A opção pelo pai de Pedro, com quem foi clicado durante tarde de compras, é porque ele já é experiente quando o assunto são programas de auditório. Márcio já comandou o Ponto a Ponto, Gente Inocente, O Melhor do Brasil e O Tamanho Família, que ganhará uma nova temporada. Além do apresentador, a faixa do Caldeirão do Huck pode dar lugar ainda a uma sessão de filmes. Já circulou a informação que o marido de Angélica, com quem está casado há 13 anos, se candidaria ao PPS e teria como meta ter Marina Silva como sua vice na chapa. Em maio, o apresentador escreveu um artigo para o jornal negando ter a intenção de ser presidente da República. Olha só, sei o que vai se dar disso aí, mas eu não acho que tem que ter filme no lugar, não, viu? Eu acho que Márcio Garcia pode levar e olhe lá, pra frente. Agora, Luciano Huck para presidente. Não, não vou comentar isso aqui. Isso aqui é para alegria, isso aqui não é para tristeza, Brasil. Gente, um cheiro. A gente está quase chegando no final de novembro. Você já fez o que até agora para sua vida? Hein? Hein? Então, bora lá. Levanta o rabicho da poltrona, da cadeira, vai fazer alguma coisa. Um cheiro. Namastê, que assim seja. Amém. Porque a gente cerca por todos os lados para que a gente fique em paz. Cheiro e até semana que vem com o Feminino News.